medo, me dê sua mão, agora ainda é tempo. A fé é o segredo da vida eterna, sem guerra, sem sofrimento. E vejo o seu destino te destruindo. Te digo convicto, o único amigo é Jesus Cristo, meu melhor amigo. E o que você faz? O troca por barra, vai se iludindo contra as bebidas, mulher e outras coisas mais, se tornando escravo de Satanás no gueto. Não existe paz, a pedra é a maldição de mais um rapaz. Periferia, o monstro se cria, o marginal se faz, plano eficaz. Eu não aguento mais ver o sofrimento destruindo mais uma família. Quando eu oro, o fogo cai, o poder da palavra pode salvar sua vida. Me diga do que vale dinheiro, poder, se não se tem alegria. Sem paz é que se paga, a força da morte caminha pela madrugada fria. Atrás de sangue, eu vejo a paz e um rio de sangue. Nada será mais como antes, aumente o volume e descanse. O sol brilha como diamante, refletindo a justiça nos corações, transformando rimas e canções, te libertando de várias situações. O pior dos ladrões veio pra roubar, matar e destruir, nos cobrando com a miséria, enfim, mas aí, pra quem procurava, o bom som tá aí. Batendo pesado, mandando a ideia certa pros viciados, mostrando uma alternativa, saída pra quem está no buraco, tá ligado? Estão muito enganados, aqueles que pensaram que eu não iria ser escutado, falando de Deus com uma Bíblia debaixo do braço, tá aí o resultado. Deus seja louvado a qualquer hora, a todo momento, a todo instante. Contra todo levante, o bom som é a chance. Contra todo levante, levante, o bom som é a chance. A força é o sangue. O bom som é a chance. Contra todo levante, levante, o bom som é a chance. A força é o sangue. Pra quem procurava, o bom som é a chance. Chegou a hora da revanche, assim como Davi, desafio gigante, lutando não contra a carne nem contra o sangue. Sigo adiante, meu irmão, vendo o corpo caído, estirado no chão. Belas imagens pra televisão, mundo de ilusão, de maldição. Que ganha dinheiro às custas do sofrimento do nosso povo, mostrando aquilo que o sistema quer. Faz um criminoso, faz um sonho morto. Miséria, violência faz parte da realidade das ruas. Eu vejo meus frutos ao passo da sepultura, na loucura. Apenas sonhando ser o pior dos bandidos. Aqui meninos têm um pleno acesso a drogas e armas, sofrimento eterno, terminando mais cedo no cemitério. Essa é a química perfeita para a nossa destruição. É a armadilha bem feita para todos nós, então procure a salvação. Não caia nessa de novo, não seja louco. Não entre no jogo do sistema, é tudo ilusão, é ouro de tolo. Todo cuidado é fogo quando a noite chega. O inimigo está ao derredor, sem dó, bramando como leão à procura de mais uma presa. E de esquina em esquina o demônio possui mais uma alma, construindo seu império, filho império. Aqui ninguém se salva. É triste ver mais uma criança sem autoestima, sem esperança, que tem na vida um 38 como herança. E assim nasce mais um assassino programado pra matar o mundo. Programado pra se autodestruir a troco de fama e poder. E aí tá aí o futuro do Brasil atrás das grades, sonhando com a liberdade, vítima da sociedade. Vejam de perto o que vocês criaram, porcos imundos. Cigarro, álcool, drogas comercializadas por todo mundo. Poucas escolas, bailes lotados por toda a cidade. Aqui o crack, meu chapa, se espalha com facilidade. Em bairros pobres, aonde a falta de esportes levam muitos do meu povo, a vida do crime até a morte. Aonde a falta de orientação, educação, habitação prevalece por todos os lados, como se fosse uma maldição. Uma doença sem cura, uma ferida que não cicatriza, que destrói a vida de muitas famílias. Não haverá paz enquanto não houver justiça. Reflita, não quero morrer assim, crivado de bala, caído, tirado em qualquer calçada, em plena madrugada. A neurose ataca o sangue, sobe o ódio, cresce. Às vezes dá vontade de dar ao inimigo aquilo que ele merece, mas tenho que ser forte, pensar na minha mãe e na minha filha. Não quero que elas tenham vergonha de mim um dia. Periferia que não tem essa de branco, preto, rico ou pobre, nas ruas morre do mesmo jeito. O salário do pecado é a morte eterna. O sangue escorre a todo instante. Contra todo levante, o bom som é a chance. Contra todo levante, levante, o bom som é a chance. A força é o sangue. O bom som é a chance. Contra todo levante, levante, o bom som é a chance. A força é o sangue. Contra todo levante, levante, o bom som é a chance. A força é o sangue. O bom som é a chance.